Você ouve agora... Espírito Crítico, Espírito Crítico, Espírito Crítico. Um programa cujo objetivo é analisar fatos e acontecimentos do movimento espírita brasileiro. Uma análise desapaixonada, embora pessoal, das ocorrências de destaque, dos temas polêmicos e de tudo que permeia o cotidiano do espírita brasileiro, de forma séria e também bem-humorada. O programa vai ao ar todo segundo e quarto domingo de cada mês, à meia-noite. Olá, ouvinte! Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme você for ouvir este áudio. Hoje é dia 11/7/2014 e você ouve agora Espírito Crítico com o programa Crianças Índigo. O tema de hoje pode lembrar o filme Avatar, que você deve conhecer, mas não se trata disso. Hoje falaremos sobre as crianças Índigo. Você já ouviu falar sobre isso? Eu vou tentar resumir brevemente a ideia e vou disponibilizar vários links no post do programa que te ajudarão a entender essa problemática. Em essência, as crianças índigo seriam uma nova geração, surgindo a partir da década de 1980, melhor preparada, mais inteligente ou mais empática. Crianças que desde cedo se mostrariam diferentes das demais por algum tipo de habilidade precoce e impressionante. De forma geral, são descritas em quatro grandes grupos, sendo humanistas, onde sobressairão suas competências sociais, conceituais, onde se pode ver um idealismo e uma visão reformada do mundo, artistas, geralmente precoces, revelando excelente competência na área, e por fim, interdimensionais, onde veríamos crianças com elevados conhecimentos natos. Você deve imaginar que isso seria realmente incrível, não é? Imagine agora como deve ser agradável a vaidade familiar quando um pai ou uma mãe enchem a boca para dizer que seus filhos são índigos. Quem é que resistiria a essa carícia no ego? Mas nem tudo são flores. Tanta precocidade e brilhantismo podem trazer problemas. Outra característica marcante dos índigos é o fato de arrumarem encrenca durante a vida, especialmente na adolescência, quedando-se para as rebeldias, drogas e, em último caso, até mesmo para bandidagem. Mas, o que isso tem a ver com o espiritismo? Você deve estar se perguntando. Vou explicar. Mais ou menos entre 2006 e 2007, o movimento espírita foi assolado com este assunto. Houve um boom tão marcante que até hoje, ao se pesquisar sobre o tema no Google, fatalmente cairemos em algum site ou blog espírita abordando o assunto. A associação entre crianças índigo e espiritismo, embora arrefecida hoje em dia, foi marcante o suficiente para impregnar a internet. Um dos grandes pivôs deste boom foi o médium Divaldo Franco. Eu não posso fazer um retrospecto histórico exato e preciso, mas vou tentar montar uma cronologia com o que sei. No dia 21/3/2007, Divaldo concedeu uma entrevista a um programa espírita da cidade de Maringá, no Paraná, sobre este tema. É provável que já tivesse falado nele antes, ou que pessoas, independentemente dessa entrevista, já cogitassem do tema no movimento espírita. Entretanto, pela grande reprodução dessa entrevista em sites e blogs, deduzo que foi a partir dela que a coisa se expandiu. Nessa entrevista, Divaldo Franco associa a ideia das crianças índigo ao último capítulo do livro A Gênese, de Allan Kardec, estabelecendo um paralelo entre o que Kardec chamou de a nova geração com as crianças índigo. Em abril de 2007, um mês depois dessa entrevista, Divaldo proferiu uma palestra na Mansão do Caminho abordando este tema. Na época, o YouTube estava ganhando grande força no Brasil, e rapidamente o vídeo se espalhou, tendo sido copiado por diversos canais e incorporado a diversos blogs. Em 2008, Divaldo publica um livro chamado Visão Espírita das Crianças Índigo e Cristal. Neste período, diversos livros espíritas e não espíritas surgiram sobre o tema, alguns explorando no contexto doutrinário, outros com o objetivo de ensinar os pais a cuidarem de suas crianças azuis. Entre 2006 e 2008, houve efervescência deste tema, especialmente na rede social do falecido Orkut. Não havia um fórum espírita na internet, site ou blog que pelo menos uma vezinha não publicasse algo relativo a isso. Mas talvez você esteja pensando que hoje não se ouve falar muito nisso. Por que será? O banho de água fria veio com Dora Encontro e Companhia, quando, indignados com essa efervescência antidoutrinária e relembrando a figura de Herculano Pires, resolvem editar o combativo jornal Mensagem, onde expuseram alguns artigos que destrinchavam o que havia por detrás da ideia das crianças índigo. Mas, agora uma pausa. Você deve estar se perguntando, tá, e quem foi que inventou tudo isso? Em 1999, Lee Carroll publica um livro chamado Crianças Índigo, nos Estados Unidos. O mesmo é traduzido para o português em 2005. Justifica o termo índigo dizendo que a vidente Nancy Ann viu que essas crianças tinham uma aura azulada que beirava a cor índigo, ou seja, anil, e o termo pegou. O livro foi escrito após supostas comunicações de um extraterrestre chamado Creon, com quem Lee Carroll se comunicava. As ideias do livro pareciam satisfazer a crescente necessidade de pais desestruturados em razão das dificuldades em educar seus filhos, pois conferia uma explicação charmosa e ao mesmo tempo cativante. Aquele seu filho birrento, custoso e mal educado é um índigo, um espírito diferenciado, muito superior em diversas coisas e, por isso, pouco compreendido pelo mundo. Isso cativou milhões de pessoas que compraram os livros seguintes, conferindo status de celebridade a Creon e companhia. Bom, talvez você esteja querendo ser um índigo também. Acredite, nem tudo está perdido. Para ajudar a se tornarem índigo os que não são, o grupo Creon criou uma empresa chamada a Energy Extension Incorporation, onde através de um tratamento estranho com métodos esquisitos, claro, pagos, você pode também ter sua aura azul. Para ajudar, segundo o jornal Mensagem, a edição brasileira de Crianças Índigo foi maquiada, buscando evitar confronto direto entre as ideias de Creon e as de Kardec. Ora, você deve estar se perguntando, tudo isso é bem estranho. Mas por que então pessoas como Divaldo Franco embarcaram nessa ideia e ainda divulgaram isso para todo lado? Muitos médiuns e autores de renome no Brasil possuem o péssimo hábito de divulgarem suas opiniões pessoais como sendo visão espírita. Se tivessem um pouco mais de cuidado, não tropeçariam nestas coisas. Até onde sei, Divaldo e companhia não compactuavam dessas ideias estranhas do grupo Creon. Apenas não se aprofundaram direito na temática, fazendo uma associação indevida entre um fato doutrinário, que eu vou explicar mais adiante, e uma suposta nova geração de gêmeos pirracentos. Foi simples descuido. Curiosamente, o jornal Mensagem esfriou o assunto, e até onde eu saiba, desde então, muitos dos propagandistas das crianças índigo deixaram o assunto de lado, e deve ser por isso que talvez você hoje ouça muito pouco falar sobre isso. Mas, por fim, o que há de tão diferente assim entre a ideia das crianças índigo e a nova geração de Kardec? Vamos observar algumas descrições das crianças índigo feitas por Lee Carroll em seu livro. Abre aspas. Nascem, sentem-se e agem com realeza. Conseguem inverter as situações, manipulando ao invés de serem manipulados, especialmente seus pais. Não se relacionam bem com pessoas alguma que não sejam iguais a elas. Alguns têm propensão ao vício, especialmente drogas durante a adolescência. Fecha aspas. Outra citação. Abre aspas. Todas as crianças que mataram colegas de escola ou os próprios pais com as quais pude ter contato eram índigos. Eles tinham uma visão clara de sua missão, mas algo entrou em seu caminho e elas quiseram se livrar do que imaginavam ser o obstáculo. Tratava-se de um novo conceito de sobrevivência. Todos nós possuímos esse tipo de pensamento macabro quando crianças, mas tínhamos medo de colocá-la em prática. Já os índigos não têm este medo. Fecha aspas. Agora, o que diz Kardec em A Gênese, a nova geração? Abre aspas. Havendo chegado o tempo, grande emigração se verifica dos que a habitam, a dos que praticam o mal pelo mal, ainda não tocados pelo sentimento do bem, os quais, já não sendo dignos do planeta transformado, serão excluídos, que senão ocasionariam de novo a perturbação e confusão, que seriam obstáculo ao progresso. Fecha aspas. Outra citação. Abre aspas. Pois a nova geração marchará para a realização de todas as ideias humanitárias compatíveis com o grau de adiantamento a que tiver chegado. Fecha aspas. Outra citação. Em cada criança que nascer, em vez de um espírito atrasado e inclinado ao mal que antes nela encarnaria, virá um espírito mais adiantado e propenso ao bem. Como você deve ter notado, não há compatibilidade alguma entre a ideia das crianças índigo e a nova geração de Kardec. Muitos espíritas se deixaram levar por essa onda. Talvez você seja um deles, mas é sempre tempo de recomeçar. Contentemo-nos em termos nossos filhos simplesmente humanos. Bom, por hoje é só. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, escreva para contato@psicosfera.org ou comente em nosso site. Um abraço e até a próxima!